É claro que as crianças ficaram maravilhadas com a incrível casa da Leopoldina. E uma vez rodeada por elas, a Leopoldina não resistiu a contar-lhes a lenda do Imperador Mau.